quero sete, minha missão é fazer você amar, sem medo de errar ou não. Tem que te fazer tentar e te ensinar essa lição, lição. E então, pra que a gente possa entender? Por mais que a gente pense na ilusão de que tudo vai mudar e que nada disso foi em vão, pode deixar que eu vou fazer com que você tente amar. You can dance.